amor. Pra acabar com o mal e não fraquejar, não fraquejar, não fraquejar. O mal não tem futuro, eu aprendi. O mal não tem futuro, já cometi o mal. Porque não tive a mente feita, o mal só te regride, o mal te desrespeita. O tempo de criança, o mal não deixa na lembrança, te destrói, te corrói, mata sua esperança. Então não vale, não revida, o mal estraga sua vida. Se errou, mano, repare, não se embale nessa trilha. Minha vida é minha vida, lealdade é com a família, com os parceiros que apoiaram pra mim dar volta por cima dos problemas, ilusões, treta e perturbações. Inimigo, falso amigo, uma tribo de leões. É vida. O renascido voltou, a luz do fim do túnel brilhou. Quem me julgou não vale parar, não vale parar, não vale parar na vida. Os guerreiros conviveram com a dor, caminhada longa em busca do amor. Pra acabar com o mal e não fraquejar, não fraquejar, não fraquejar. Viva a vida, ela te ensina, viva a vida, curte a vida. Ame a vida, minha vida, sua vida, nossas vidas. Brinde a vida, cante a vida, faça história nessa vida. Salve vidas, paz da vila, sem intriga, viva a vida. A vida é bom demais, pra quem renasce das cinzas. Vida minha que ensina como ser feliz na vida. Pra quem renasce das cinzas, pros que riscaram da lista, pros que voltaram pra pista, sonhos viraram conquistas. Pros que tiveram uma chance, pra quem se ligou no lance. Viva a vida, seu romance, busque mais amor que antes. Impossível, imprevisível, às vezes pode ser possível. Evolução, mudar de nível, atingir o objetivo. Já que sou aranha, MC, bebê gigante. Sabe como o jogo foi difícil, compromisso com coragem. Preze pela sua vida, faça a banca reunida. Ter respeito pela vida, ser unida, sem intriga. Cada um na sua corrida, tentando vencer na vida. Encontrou sua saída, apagou suas feridas. Conquistou o que queria, fez o bem, não foi na pilha. Se lutou, foi pela vida, se errou, a vida ensina. O renascido voltou, a luz do fim do túnel brilhou. Quem me julgou não vai me parar, não vai me parar, não vai me parar na vida. Os guerreiros conviveram com a dor, caminhada longa em busca do amor. Pra acabar com o mal e não fraquejar, não fraquejar, não fraquejar. Vivo cá fora dos sonhos, vivo buscando os meus sonhos. Vivo bolando os meus planos pra resgatar os meus mares. Eu quero disposição pra superar os problemas. Eu busco a solução, abordando vários temas. Escute a voz do menino, o floripano que canta. Que faz do rap um menino com o coração que espanta. Injustiça dos mares, o mestre de cerimônia. Não quer a paz sem voz, quer ter voz da cerimônia. Sou desse jeito na vida, prioridade é verdade. Eu já cansei de mentira, discursos pela metade. Eu vivo a realidade, eu vejo a diversidade. Eu tô buscando a vitória com minhas habilidades. De comover corações, cantando minhas canções. Tô buscando a vitória, só elogio, saudações. Me sinto realizado, peço que o mundo me escute. Se faço algo de errado, peço perdão, me desculpe. Venho dos becos do meio, aposto tudo no rap. Pra ter bastante dinheiro, pra me investir na Oeste. Vou fazer os meus guerreiros alcançar sonhos e metas. Sem esperar do prefeito, é nós por nós, já era. Fazendo vestibular, parando de reclamar, unidos vamos chegar, pra viver num bom lugar. A rapa quer desfrutar, disposta pra superar. Já demorou pra buscar, nós não podemos esperar. E o rico dói um milhão, que se preocupe com nós. Do mano lá do morrão, queira correr contra nós. Não importa a classe, né, João? Não somos adversários, sem preconceito, né, irmão? Ser pobre ou milionário, o que importa é bom coração. Doação é necessário, palmas pras boas ações. Por todo o bem praticado, eu tenho a crença na mente. Peço perdão aos pecados, respeito o jeep e os crentes. O jeep e os favelados, mal não revide, nunca revide. O mal te agride, o mal te revide, só te revide. Te deixa triste, eu quero a vida em primeiro. Depois dinheiro na vida, pois sem a vida o dinheiro não vale nada sem vida. A liberdade é tudo, sem liberdade não aspira. Ficar na ilha das celas, perde toda a sintonia. 7 horas por dia pra dar a volta por cima. O positivo, o ativo nas poesias e rimas. A nova vida me encanta, meu rap e todas as frases. Foi só quem busca mudança, como Fênix renasce das cinzas do sufoco. Tô no jogo, mas o louco tá no jogo. Nem o fogo, queima o sonho, mas meu sonho apaga o fogo. Forte, firme como rocha, firme, forte minha proposta. Cristo quer meu guarda-costa enquanto o jogador aposta. Mostra tudo de verdade, rap, minha faculdade. Consciência, diversão, o meu tom, minha arte. Mas vida, o renascido voltou. A luz do fim do túnel brilhou. Quem me julgou não vai me parar, não vai me parar, não vai me parar na vida. Os guerreiros conviveram com a dor, caminhada longa em busca do amor. Pra acabar com o mal e não fraquejar, não fraquejar, não fraquejar. É vida. O renascido voltou. A